do pau comer. You know, I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. No ar, mais uma edição do Ronca Ronca, dia 22 de maio. Abril, maio, não é isso? É isso. Começou nervoso o programinha, hein, meu amigo? Juninho Apostos ali na... Na cápsula de comando. Meu amigo. Ultra mega novidade no programa de hoje. Uma combinação completamente inesperada, entre ásperas, da banda alemã, o Duo de música eletrônica, Mouse on Mars, nada mais, nada menos do que com a voz do descacetado, nosso ídolo absoluto, Mark E. Smith, The Fall. Os caboclinhos fizeram uma banda, meu amigo. O nome da... do coletivo Von Zurenfeld é o nome da banda, acaba de lançar provavelmente o primeiro e último disco com o nome Reflections. Clima funk total, né? Hein? Promoções hoje? Saindo faísca, parece que saindo faísca. É, coisa doida, cara. Hein? Promoções? Parece que sim, né? Qual é? Já adiantou, acho, lá no site, não? É, Chico-Chico, é. Pois é, quem temos não sabe, né? Temos o CD do Block Party e temos a trilha espetacular do novo filme do Tarantino. Sucesso aí nos festivais, né? Fica 2 horas só tocando essa música, tá bom ou não? Perguntou o Juninho ali. Qual é o caminho pelo qual a nossa torcida pode singrar e participar sangrando do Ronca Ronca de hoje? É verdade, oefm.com.br, selecionando Fale Conosco. E Rio de Janeiro, como fez a Vanessa ali. Já? Exatamente. Vanessa deu um zig terça passada, né? Deu o quê? Um zig. É verdade. Isso é um termo de Iraxo, né? A lenda do Planalto. E também o Rodrigo Nips. Ele tá aqui escrevendo que o nome dele é Nips mesmo. Opa, grande mas Nips. Eu achei Nips mais legal, cara. É, mas o nome é Nips. Ah, então tá. O que, que ele diz? Nandão e Valadares, meu sobrenome é Nips mesmo e não Nipes, como estava em dúvida o Nandão. Ah, você colou Nipes. Ex-BH, aliás, gostaria de indicar o posto de ouvinte número 1 de Florianópolis. Opa, pronto. Já foi, já onde é. Da magia, onde já das tá. Mulheres feias são bonitas, é isso. Olha, o programa hoje está cheio de gracinha, como eu falei, devendo um tico-tico, a pauta tá monstro. Vamos ouvir um 7 polegadas espetacular do Arctic Monkeys, o lado B desse disco. Vem com a banda de Sheffield, com a participação do Dizzy Rascal, o neguinho de Londres, todo cheio de chinfra, meu amigo. Aquele bonezinho de lado, manja? O Dizzy Rascal foi em cana, porque ele passeava em... O que era? Não, todos eles vão em cana, né? Não. Você tá levantando uma polêmica séria aqui. Tá. Estamos aguardando as perguntinhas da professora aqui, né? É o código, é. Mas sim, foi em cana por quê, meu amigo? Foi em cana porque ele pegava o carro dele o último ano e ficava circulando pelos pontos de um ônibus jogando gás de pimenta. Ah, tu falou, acho. Inversão, né? Ô, só que bom, o que é isso, meu amigo? Chilindró, pelo amor de Deus. Mas no clima totalmente ronca-ronca, enfim, vamos começar o programa. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca-ronca do dia 22 de maio de 2007. Ao estilo totalmente ronquinha, vamos sair dessa ultra novidade de Mark Smith. Vamos para Hank Williams. I'm a rolling stone, all alone and lost. sin, I have paid the cost. When I pass by, all the people say, just another guy on the lost highway. Just a deck of cards and a jug of wine, and a woman's lies makes a life like mine. Ronka, ronka. Oh, the day we met, I went astray. I started rolling down that lost highway. Not bad, just a kid like you. And now I'm lost, too late to pray. Lord, I paid the cost on the lost highway. Now, boys, don't start your rambling around on this road of sin. Are you sorrow bound? Take my advice, or you'll curse the day you started rolling down that lost highway. Oi FM. Nai baba tiranga niko mbamuno. Saita seko mwanangu. Tiliva tatuka. Iliba boku 1, maiva ku 2, neweka wechi 3. Na baba mdiki Francis. Ah. Listen, before I let you go, I just want you to know, skunks will lose their smell. People, ice getting in hell. Experts will make mistakes. Birds will crawl like snakes. Candy will turn to cake. And river will turn to a lake. Honey, I love you. Baby, honey, I love you. Wait a minute. Darling, I know you remember. Funny when we first met. How much I love you. How soon do we forget? Things I used to say to you bounce right off like rubber. They seem to go in one ear and come right out the other. Before I let you go, I just want you to know, skunks will lose their smell. People, ice skating in hell. Experts will make mistakes. Birds will crawl like snakes. Candy will turn to cake. A river will turn to a lake. Honey, I love you. Baby, honey, I love you. Wait a minute, baby. Wait a minute. We have had our ups and we have had our downs. But this love I feel for you is built on solid ground. When something occurs that you just don't understand, don't run tell your girlfriend, run and tell your man. Before I let you go, I just want you to know, skunks will lose their smell. People ice skating in hell. Experts will make mistakes. Birds will crawl like snakes. Candy will turn to cake. River will turn to lakes. Honey, I love you. never make mistakes. Birds will crawl like snakes. Candy will turn to cake. River will turn to a lake. Honey, I love you. The heaven and God created earth. God created you for me when your mother gave you birth. Things that I say to you bounce right off like rubber. They seem to go in one ear and come right out the other. Rap! Ronca Ronca é um manifesto. Será um manifesto? Ronca Ronca. Vocês não estão entendendo nada. Clima gritaria. Aí é o fundo ele, hein? Ô, Nando, vem sim, só. Sim. Só um tipo. Sim. Só um tipo. Oh, yeah. Obrigado. Johnny Guitar Watson. É muito groove, né, meu amigo? Guitarrista espetacular. Começou nos anos 50, rock and roll total. Alguns fãs confessos de Johnny Guitar Watson, guitarristas assim como aquele lá de Seattle. Meio negro, não? É, como é o nome? Tinha negócio de queimar e tudo, não. É. Puta, cara, agora você me pegou. Experiência. Damião? Tu me pegou agora. Experiência, cara. Um trio. Usava um lenço na cabeça. É, eu tô lembrando. Sempre, né? James. Tem nome de amplificador. Acho que é Jimmy. É Jimmy, né? Jimmy. Ah, tá. O que Vanessa Lee, nossa representante em Salvador, fala? Tá chovendo em Salvador? Pois é, ela tá aqui explicando várias coisas, porque que ela deu um zigue na semana passada. Deu um zigue. Chuva derrubou lá a conexão, etc e tal. Ela tá reclamando que ela manda várias mensagens grandes, eu nunca leio nada. É, não é só ela, né? Pois é. Espetacular. Before I Let You Go, Johnny Guitar Watson. Diga. Não, nada. Aqui, o Renato Bial tá agradecendo a indicação do Burial. Grande. Burial, um dos principais discos do dubstep. Inclusive, esse disco que abriu o programa hoje, do Mark Smith com Miles on Mars, ele vem na última edição da revista Wire, W-I-R-A. A capa, inclusive, é o Miles on Mars, a dupla, né, eletrônica alemã, com o Mark Smith completamente Chamberlain na capa e nas fotos dentro da matéria. Essa edição da Wire vem com esse CD maravilhoso, né, que há demais para Frentex na música hoje, está nesse disco. Por que mesmo que eu falei da Wire? Não sei, cara. Burial. Ah, exatamente. Dentro da Wire vem uma matéria grande com as principais recomendações do que já é um estilo, o tal do dubstep. Cold Nine teve aqui, se apresentou no Museu de Arte Moderna. E o Burial é um dos principais discos, né, dessa cena, que começou já alguns anos atrás, como quem não quer nada, e tomou corpo ano passado, vamos dizer. Mas o que a Vanessa fala? Ah, tá explicando que ela não deu zig, coisa nenhuma. Ah, tá. Finalmente terça-feira chegou, a semana passada a chuva me impediu de ouvir, etc e tal, mas ela ouviu no site, aliás, é importante ressaltar isso, né? Então ressalta, pelo amor de Deus, Nandão. O programa fica... Vamos chiclete aí? Amanhã à tarde. Vamos chiclete aí? Esse programa que está... Não. Só tem um, hein? Só tem um. Tem alguma delícia hoje? Alguma guloseima? Não. Que isso, cara? É um pão de mel, uma coisa assim. O programa que está acontecendo nesse exato momento estará hospedado no site da UFM a partir de amanhã, no finalzinho da tarde. Claudinha, né? Essa galera. Oi, que... grande Claudinha. Aliás, é bom nós informarmos também que, além das últimas edições do programa estarem à disposição de vocês, a Cláudia pendurou lá as quatro visitas que nós tivemos aqui, ao vivo, a cores, com Molho e Ferrugem para todo o Brasil, todo o planeta, com Canastra, Tony Platão, Cassim Mais Dois e João Donato. Os quatro programas estão lá, assim como também estão as 2h30 do Buckley's Special, com Tim Buckley e Jeff Buckley, que nós fizemos em dezembro e que até hoje vem reverberando, meu amigo. É uma coisa de maluco, né? O problema, bom problema, que essas 2h30 causaram na nossa torcida. Até hoje, hoje mesmo, ontem eu coloquei no Tico Tico, no site Ronca Ronca, um e-mail de um ouvinte nosso em New Jersey, nos Estados Unidos, falando de como ele curtiu ter ouvido, sobretudo, o Tim, o pai do Jeff. A gente vai ter mais visita, não? Com cerveja. Hoje, inclusive, mais adiante, nós vamos anunciar a de terça-feira que vem. O que mais? Alguma outra informação aí de última hora? Não, por enquanto, não. Vem cá. O Nacional de Montevideo jogou hoje pela Libertadores. É, eu não tenho noção. Ele tinha que ganhar de 3-4-0. Provavelmente não ganhou. Mas se algum dos nossos ouvintes tivesse informação, pelo amor de Deus, meu sangue uruguaio quer saber disso. Aqui é o fundo compacto, 7 polegadas, de uma música que não está no disco do The Good, The Bad and The Queen. On polling day, you started up great. There was no one on the streets, the folk was there. I got to go to set in today, but I ain't fall back, set it up away. We all got drunk, bossing day, hoping it stays the same. But it goes away every time. It ain't a consulting plan. The movement was lost and away. The human link comes okay. She don't take time to talk to herself. The sun in said so goodbye. It was easy then. I thought it good. I could have been better gone. Everybody feels they got to find in a monopoly. Sounds of what she says, sexy. Alright, so we all got drunk and got on the boat and fought the same time. Everything was out of phone. It doesn't make that much sense. Oh! On polling day, you took that part. There was a car to the fair and the ship was. Tive que subir lá no alto para ver. Ronca, ronca. A verdadeira luz da humanidade. Foi chegando assim tão de repente que eu nem via claramente um caminho certo pra seguir. Foi chegando assim tão de repente, me pegando pela frente, me arrastando pelo chão. Era da China e do Japão. Era uma geisha com os pés no chão. Via através da sua lente minha mente em confusão. Sempre me perdoaria, ria com seu riso do Oriente, me enchia de paixão. Era da China e do Japão. Era uma geisha com os pés no chão. Dentro do laboratório roxo de luz negra me ensinava sua arte. Felação me encantava, revelava, dava, seduzia o meu corpo, me enchia de tesão. Era da China e do Japão. Era uma geisha com os pés no chão. Era da China e do Japão. Era uma geisha com os pés no chão. Era da China e do Japão. Era uma geisha com os pés no chão. Era da China e do Japão. Era uma geisha com os pés no chão. Era da China. FM. Buonasera, signore e signori. Io mi chiamo Mirabel Milagres e sono sua instruttora di funk per la notte di oggi. Quiero che tutti tomen sus sitios, pues ahora empezamos. Quiero ver bombar ahí esa noche, gente. Las purpurinadas, frente derecha, los tigrones, por detrás, por supuesto, las descontroladas, tras izquierda, y las pipititas que van llegando, frente izquierda. ¡Solta el pancadón ahí, DJ! Aí ao fundo, e antes também, Conga Mulher Gorila. Nós ouvimos a música Dama da Fotografia. E aí ao fundo, Para Bailar El Funk. Nossa torcida já alavancou, brifou, startou. O resultado do jogo do Nacional de Montevideo, né, Nandão? Tomou, né, uma piada. É, Felipe Thompson tá dizendo que o Nacional foi eliminado 2x2, né? Com o Cúcuta. O Renato Bial também informando aqui. O Man. Foi 2x2 ou foi 2x0? O Man tá dizendo que foi 2x0. Ih, controvérsia na torcida. É, pois é. O Felipe Thompson, o Renato Bial dizendo que foi 2x2. Clima mal-estar, né? O Man tá dizendo que o Cúcuta sofreu, mas conseguiu uma boa vitória em casa por 2x0 sobre o Nacional de Montevideo, em jogo que acabou na madrugada dessa quarta-feira, no horário de Brasília, pelas quartas de finais da Taça Libertadores. Peraí, madrugada de que dia? Desta quarta-feira. Acho que o Manta é louco pra dedéu, né, mano? pelas abraços, Nandão, vê se lê essa porra toda. Não, é o bom não ler, né? O Manta é grosseirinho pra dele. Não, e é bom não ler, né? Na madrugada dessa quarta-feira. Desorientou totalmente. É muito orégano fumado, né, meu? Museu de Arte Moderna. Vem cá, já formatamos e alavancamos a perguntinha de hoje? Ah, ainda tem isso aí. Professora, por enquanto nada, hein, cara. Rapaz, a pauta tá muito grande hoje. Zig. O Nandão, manda um abraço especial para nosso queridíssimo Dustinho e um beijo pro Felipe, o neto dele de 8 anos. Ah, tá brincando. Tá aniversariando hoje, Dustinho abandonou a praça, tá totalmente lambuzado de guaraná, glacê, brigadeiro, glacê. Bolo, caramba, tá parecendo um suspirinho. Manda um beijo pro A festa pro sendo sonorizada lá pelo Ronca. Positivo e operante. Felipe, um beijo grande, querido. É. Dá um abraço no teu avô aí. Agora não, mais tarde, né? É um fenômeno. Não me gusta la salsa. Mas quem acaba de lançar seu novíssimo disco, sétimo de uma longa carreira, é a lenda, o mito, ídolo máximo do Ronca Ronca, nosso queridíssimo Skylab. Segura a poesia, meu amigo. Thank you. rapaziada. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Acabamos de ouvir a banda americana Little Ones, a música Lovers Who Uncover. E aí ao fundo um hit absoluto, um clássico da música brasileira, né? Ele. Chapeando, chapeando. Mantenha a guarda, mantenha a guarda. Muita distância, muita distância. A sétima obra-prima do nosso amigo Rogério Skylab, recém-lançada, traz um cachorrinho na capa, muito fofo. São 18 músicas. Qual foi o lucro obtido? Há quanto tempo? Quanto mais saúde eu morro? Samba esqueminha noise. Corpo e membro sem cabeça. Eu chupo meu pau. É tudo atonal. Como é que é? E esse clássico absoluto aí. Cara, dá um beijo na boca dele. É a oitava faixa, o quê? Ah, tá. Isso parece a narração, assim, de um técnico com um lutador, né? De... Ah, aparece. Luta livre, né? Aparece. Mandou alguma mensagem aí? Parece que agora a súmula, mandaram a súmula do jogo do Nacional com cutuca, né? Cutuca, né? Orégano total. Antes disso, manda um beijo pra Fábio Sampaio. Não, lê. Manda você. Manda um beijo pra Fábio Sampaio, pô. Um beijo, Fábio. Você é um ouvinte que toda terça-feira tem participado, né? É verdade. De maneira. O Man mandou a resenha aqui do jogo. É a súmula toda. E ainda quer que eu leia. Pô, lê isso aí, não, seu não, tá cretino, bom. Crápula, não sei o quê. Ih, ofensas, né? Pois é. Ô, mano, não vai dar, né? Situação. E a Renato Fábio? Lê a mensagem da Fábio. Fábio Sampaio tá dizendo que o programa é espetacular. Todas as terças ela escuta, estou sintonizada. Manda um beijo pra mim. Manda aí. Manda um beijo pra Fábio. Manda aí, que eu já mandei. Você não... Fábio, querida, um beijo grande. Manda um beijo. Fábio, querida, um beijo grande, se cuida. Manda um beijo. Eu não quero fazer o som, cara. É muito caído esse negócio de fazer o som, entendeu? É muito caído esse negócio de fazer o som, é, cara? Cara, o Man fumadaço, cara. Ctrl-C, Ctrl-V, o papo do Man, meu amigo. E... Vem cá, é papo de Bolívia. Ah, é, tá na hora, maninho. É, vem, peraí que a... Ah, já que falamos em futebol da Taça Libertadores, amanhã tem a sensacional finalíssima. Olha que bonito. Aqui. Tá na cabeça, tá na cabeça. Sensacional finalíssima da UEFA Champions League, Liverpool e Milan, em Atenas, às 3h30. Né, a mulambada lá, os brasileirinhos, né? O Milan é cheio desses brasileirinhos, né? Um já pediu dispensa da seleção, vira um problema de segurança nacional. Oh, o Kaká e o Ronaldinho pedindo dispensa de umas peladas que a seleção brasileira vai fazer. Pelo amor de Deus, deixa os caras em paz, pô. Valeu, cara. Ó, tenho a impressão que a perguntinha a ser formatada vai ser essa, hein? Quem ganha amanhã, Liverpool ou Milan, hein? Porque a professora tá vacilando pra dedéu. O que você acha? A gente vai... Não? É, vamos ver, né? Não? Esse dedo é não? É, não. Pô, Liverpool e Milan é espetáculo, né, cara? Temos alguns e-mails pra ler também, né, Nandão? Temos. É, pois é. Mandaram um beijo e um abraço ao Cristiano, outra lenda viva, que hoje faz 3 anos de casamento, meu amigo. Christ. Ele vai bater. Ele vai bater, ó. Bate seco, ó. Ele vai bater. Bateu. É Bolívia, né? É. Vai. O telefone toca loucamente. Vai lá. UFM